toda zica pra trás. Me joguei de cabeça na relação, quase tive que fazer transplante de coração, meu pescoço naquele instante. Decoração tão chique como um diamante, Louis Vuitton, amigo, te digo, quase não consigo pensar. Tentar já fica difícil, o vício de um amante não é amar. Ela nem leu as regras e foi jogar, passou por cima do bom senso. É pouco dizer isso, sentimentos foram jogados de um precipício. Tento pegar os pedaços que estão pelo chão, como ela foi tão sem coração. Bandida, cruel demais, evita troféu de paz. Aquilo que vem na cabeça ela faz, sua moral não é como a de seus pais. Desce do salto, sobe o morro, larga um e pega outro, bebe e deixa toda a zica pra trás. Bandida, cruel demais, evita troféu de paz. Aquilo que vem na cabeça ela faz, sua moral não é como a de seus pais. Desce do salto, sobe o morro, larga um e pega outro, bebe e deixa toda a zica pra trás. Fim de relacionamento, não é culpa de um só, e nesse caso faltou conversa. Mas num estalar de dedo ela se foi sem sentir dó. Dói mais ainda se tu não espera. Várias expectativas, uma vontade, a vida ao lado dela andando de iate. Como poeira soprada, a visão se desfaz. Lágrimas de um tolo, novo filme em cartaz. Dei amor, não pude receber, ela me enganou com as promessas que fez. Palavras tão bonitas foram ditas em vão, como ela foi tão sem coração. Bandida, cruel demais, evita troféu de paz. Aquilo que vem na cabeça ela faz, sua moral não é como a de seus pais. Desce do salto, sobe o morro, larga um e pega outro, bebe e deixa toda a zica pra trás. Bandida, cruel demais, evita troféu de paz. Aquilo que vem na cabeça ela faz, sua moral não é como a de seus pais. Desce do salto, sobe o morro, larga um e pega outro, bebe e deixa toda a zica pra trás.